Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Na batuta, na batida, esse é o legado. Santoro, na caneta, na rima, esse é o legado. Versátil da música clássica, o rap nacional, propagando a arte na essência com potencial. Ritmo, poesia, sampler, batida, não será elitizada, muito menos distorcida. Música preta, aqui voz ativa, legado, história que por nós foi construída. Vem como herança, todo aprendizado, desde infância, valores são resgatados. Educação, ensinamento podem ser deixados, colherão frutos sem serem decepcionados. Manter o respeito ao próximo, a próxima, voltar ao princípio de forma analógica. O que hoje é executado é fruto do passado, por nossos antecessores nos foi deixado, esse é o legado. Esse é o legado. E somos contenção do que não é bom, porta de entrada pra acumulações e não decepção. No instrumental do som então cadenciamos nossa voz, do abandono ressurgimos com o lema nós por nós. Amortecemos uma pá de preconceito, abrimos espaço com os bicos que hoje vejo nem levam tanto jeito. Respeito sempre foi ouro, garimpamos noite e dia, pipeiro de ventilador metendo fake de abadia. Faz feiura e distorce nosso corre, seu ar superior, seu mau caráter é um porre. Vários sem dúvida se move, tipo avançado com o inimigo, Kama Sutra 69. Qualquer conduta pra vencer vão te empurrar, querem que cê aprove. Tirei a prova dos nove, esse clamor por inclusão dos fofo voz e violão não me comove. Gueto afunda e como sempre pra te entreter vão vender glamour e muita bunda. Esse é o legado. Esse é o legado. Esse é o legado. Legado de Versátil, Marcão, Cacau, Rafa, ligados, entendemos que não é só rima e beat, é palavra, placa da estrada que aponta o destino. Tapamos vários buracos, pavimentando o caminho e indo na rodovia, fama, roda o mocinho. A velha escola ensina a mesma matéria, não vá sozinho correr. A correria solo na vida não anda, o mesmo solo que eu piso no coletivo quebra a balança. Os diferentes de igual semelhança, a diferença que muitos querem anéis, poucos aliança. Lembrança sempre do rap de essência, nunca esquecer da responsabilidade de ser influência. Memória atrás, 89, lembrança 2000 e sempre, esperança em fé, me diz, segue em frente, avança. Pior que verde é apodrecer, maioridade chega e o adulto não quer amadurecer. Esse é o legado. Esse é o legado.